Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate sexta-feira. Hoje temos como tema a adaptação às alterações climáticas, gestão de recursos hídricos nos assentamentos costeiros em Angola. A apresentação será feita pelo Sr. Alan Kane, que é o diretor do Desenvolvimento Workshop. Na verdade, penso que essas duas últimas semanas vamos estar dentro das alterações climáticas. Semana passada tivemos aqui o engenheiro Luís Constantino, que falou um bocadinho das alterações climáticas em Angola, o cenário hoje, e como também estamos num processo de estudo ligado às alterações climáticas, então essas duas apresentações são oportunas. Obrigada, Sr. Alan, seja bem-vindo. Okay. Obrigado. Vamos apresentar para algumas de vocês, esta matéria não é nova, mas porque este tema é um dos principais programas do DW na área de pesquisa. O programa apoiado pela IDRC em Nairobi. Estamos agora no meio do projeto. E o que vamos apresentar são as constatações e até resultados em de pesquisa até agora. O programa tem mais ou menos 18 meses para completar. Estamos realmente a apresentar a ponto de situação. No início, queremos mostrar este gráfico, que é uma visão mundial do impacto da mudança climática, aquecimento global, nas outras palavras. E podemos ver que ao longo dos últimos 150 anos, desde os recordes de temperatura foram arquivados, hein, podemos ver um aumento regular, anualmente, do temperatura global, hein? E os cientistas acho que mostraram que de facto este aumento de temperatura está provocado pela o desenvolvimento humano, pela os combustíveis que são mais utilizados em esta mudança climática está provocada realmente pela atividade humana. Mas há, ao longo da história do mundo, o clima nunca está estável. Há sempre mudanças, mas as mudanças normalmente são mais graduais. Pode notar ao longo dos séculos, mas no último 150 anos, e nós podemos ver que a tendência é de aumentar realmente o aquecimento urbano, aquecimento mundial, que este mudança do clima está a acontecer num período muito, muito curto. Normalmente estas mudanças não aconteceram tão rápido do que nos últimos anos. Seguinte. O estudo que estamos a fazer, a pesquisa que estamos a fazer, vai focar sobre o período desde 2005 está principalmente a olhar para uma série dos projetos que estamos a fazer junto com o próprio IDRC, o Centro Internacional de Pesquisa para Desenvolvimento. Nos últimos neste período de 10 anos, o IDRC financiou vários programas, sim? E estamos neste programa de 2010 até 2015, neste momento. Nosso programa vai terminar mais ou menos em 2015, pelo menos com a ajuda do IDRC. Mas estamos também a olhar para potenciais parcerias com a IDRC no futuro, no fase seguinte do programa que está a ser elaborado neste momento. O programa de pesquisa que estamos a implementar vai contribuir para o entendimento dos mudanças que está acontecendo em Angola e está a focar realmente mais sobre a fenómeno da variabilidade climática. De facto, por causa da falta das informações disponíveis cá em Angola, é mesmo difícil, hein, de medir a tendência do aumento da temperatura em Angola. Não há suficientes dados, mas os dados que nós temos claramente dão a mostrar a tendência do variabilidade. Quer dizer que as chuvas vêm com mais força em períodos mais curtos. E estamos a focar neste programa sobre a área costeira do Angola, o litoral. E estamos a olhar também para aspectos relacionados com os sentimentos humanos nesta faixa do costeira do país. Claro, os sentimentos humanos através da pesquisa que o DW está a fazer, está a olhar para a capacidade das comunidades que vivem nas cidades, muitas vezes populações são vulneráveis, não só em termos climáticos, mas também em termos de pobreza. E a capacidade dessas comunidades de adaptar para as mudanças que já está em curso. E uma ferramenta que o DW está a desenvolver, e acho que somos até pioneiros cá em Angola nesta área do aproveitamento das informações geográficas, e o GIS está a ser utilizado para tentar entender os aspectos do populacional, acesso à água, nível de pobreza e riscos ambientais que encontramos nestas comunidades. A estratégia de pesquisa é principalmente reforçar as capacidades de recolha e analisar os dados sobre o impacto e o risco, trabalhar em parceria com as autoridades nacionais, neste caso o Ministério do Ambiente e as administrações locais nas áreas onde estamos a trabalhar, e claro, sempre com uma parceria com a sociedade civil nestas áreas. O objetivo é de fornecer as informações que produzimos para os urbanistas, os que planificaram ou desenvolveram realmente políticas públicas, para encorajar os que tomaram decisões de adaptar as suas estratégias para este fenómeno de mudança. As alterações climáticas são muitas vezes naturais, mas também são provocadas pelas atividades humanas, hein? Há uma combinação dos destes fatores naturais e os que de facto são provocados pelos sentimentos humanos e as maneiras que utilizamos o ambiente nas áreas onde estamos a trabalhar. Há evidência que as futuras temperaturas vão aumentar. Os modelos internacionais indicaram isto. Estas, em Angola, as consequências desta mudança são mais evidentes nesta área costeira do país. As alterações climáticas em Angola são principalmente provocadas pelas correntes no mar, o corrente do Benguela e o corrente do Golfo de Guiné. O corrente do Benguela é um corrente frio que vem do sul, do área da cidade de Cabo para norte. E no período do inverno, estes correntes frios são mais predominantes. No verão, a tendência é para a influência dos correntes quentes do Golfo de Guiné a influenciar a zona costeira. Mas uns mudanças na temperatura do mar está a provocar grandes efeitos sobre a zona litoral em termos do a variabilidade em chuvas, em precipitação e também em temperaturas. Seguinte. Como diz, os sentimentos humanos também têm uma grande influência sobre o próprio ambiente. Os colegas já viu este gráfico do aumento da população em Luanda e as outras cidades do Angola ao longo dos anos de guerra. É só para indicar mais uma vez que a urbanização é um fator principal em Angola. O crescimento da população em Angola tem uma taxa, parece que é uma das mais altas na África Austral. E o próprio Luanda e outras cidades ao longo do litoral, na zona costeira, também têm aumentos de população e crescimento dos seus assentamentos. Seguinte. Este fenómeno de urbanização em Luanda há uma média de a volta de 7% de crescimento, isto é uma taxa de crescimento muito alta em comparação das outras cidades em África. E o crescimento do Angola desde a independência, o crescimento de Luanda desde a independência é impressionante, realmente. E podemos ver que a expansão geográfica durante este período parece que tem uma taxa mais ou menos de 10 vezes, hein? E a população também está a crescer da mesma maneira. Seguinte. Estes são resultados dos pesquisas dos projetos anteriores, mas neste projeção da densidade populacional em Luanda, este mapa vem do 2010 ou 11? 10, hein? O projeto tem um plano para fazer uma nova projeção com os novos dados em, deste ano para medir a mudança do, do crescimento populacional e a distribuição desta população. Estas mudanças provocaram realmente problemas sérios no, em Luanda e nas outras cidades costeiras. É evidente que há uma deterioração do do ambiente, ou situação do saneamento ao longo dos anos de guerra nestas zonas. E até podemos considerar que existe uma crise crónica quando falamos sobre saneamento ambiental e as doenças ligadas com saneamento e com o ambiente. O acrescimento da instalação dos sistemas de tratar este saneamento está sempre atrás do, do crescimento da população. So, ainda temos uma grande parte da cidade que não tem serviços de saneamento adequado. E as populações mais pobres, mais vulneráveis, têm a tendência de viver nas zonas de mais risco. So, isto não é só em Luanda, mas também nas outras áreas. Podemos ir para o seguinte. Estas áreas, assentamentos no litoral, que está a ser considerada uma parte do estudo. Neste momento, esta fase, com o apoio do IDRC, estamos focados sobre Cabinda, Luanda, Benguela, Lobito, Catumbela. Temos interesse de alargar o estudo também para Soio, Namib e outros assentamentos costeiros. Seguinte. Isto é uma indicação do impacto da variabilidade climática. Estes dados são para Luanda só. E nós podemos ver que o número dos dias por ano quando há chuva mais que 60 milímetros está a aumentar em diferentes períodos. E, nos últimos anos, a variabilidade e o impacto das chuvas e, claro, ligado com isso são as inundações, estão a crescer. E há evidência à volta disso, aproveitando os dados que conseguimos de analisar. Seguinte. O aumento das temperaturas tem um efeito negativo, grave sobre sobre as populações, até doenças com paludismo e as outras aumentaram quando as temperaturas aumentaram também. nas zonas urbanas, zonas mesmo na cidade central urbanizado, a fenómeno do ilhas de calor, onde o próprio material de construção está tem a tendência de fazer a retenção do calor e tem efeitos locais. Claramente temos de olhar com, no caso do meu profissão, do arquiteto, precisamos olhar para a adaptação do próprio construção, tipo de habitação, para adaptar realmente destas mudanças que estão em curso. Este mapa este gráfico é realmente interessante. Isto é uma projeção no nível mundial dos diferentes países, hein? Relacionado com mortalidade por milhão de pessoas, provocado pelas doenças ambientais, ligado com mau saneamento, estes tipos de doenças que são provocados pelos factores ambientais. E nós podemos ver que Angola é no extremo deste gráfico. Estamos junto com um dos países mais pobres no mundo, hein? No caso de Niger e Sierra Leone, também outros países que sofreu, Sierra Leone, claro, anos do conflito também, mas é uma indicação do impacto sobre a saúde das populações destes factores ambientais. E eu acho que é um gráfico muito preocupante e muito muito dinâmico. Eu acho que com estes dados nós podemos eu estava a pensar que podemos incluir, parece que uma discussão à volta disso no estudo que estamos a fazer para o Ministério do Urbanismo. Seguinte. Os factores ambientais, o projeto que está em curso está a mapear, claro, a situação das águas, a insolação, isto está relacionado com a incidência solar e a precipitação, chuvas, é o seguinte. Um grande desafio que nós temos em Angola é que temos a falta dos dados. Durante o período de guerra, o país mais ou menos deixou de recolher informação climática, informação ambiental, informação sobre o fluxo dos rios. O último ano com dados completos foi 1974. No tempo colonial tivemos mais ou menos ou mais que 500 estações climáticas distribuídas à volta do país, mas com a guerra na independência, a maior parte destas estações deixou de funcionar. As mapas seguintes vão mostrar em 1932, mais ou menos na altura da arranca do recolha das informações climáticas pelo governo colonial, tivemos qual é 10 estações meteorológicas. Até 1972, até mais ou menos a independência, tivemos esta distribuição, mais ou menos 500 estações. A partir do 75, deixou de funcionar quase todos, além do Luanda, Benguela, acho que continuou para um período com umas interrupções, mas só depois do fim da guerra o governo começou a INEMET, que é o instituto criado para recolher informação e analisar informação, começou de criar de novo ou construir, reparar as estações, e tivemos em 2007 mais ou menos o mesmo número de estações que tivemos em 32. So, anualmente o número das estações está alargado, mas estamos longe do nível de informação que foi disponível no, no tempo colonial. Seguinte. Now, uma das atividades no nosso projeto do, como apoio do IDRC é de reconstituir, para criar com os dados anteriores, com as novas dados, tentar tampar esta lacuna, este buraco, e analisar os informações históricas numa maneira diferente, e juntar as informações mais recentes com instituições na região da África Austral. Temos uma parceria com a Universidade da Cidade de Cabo, que está a fazer a modelação regional do do climato na África Austral, e estamos a fornecer dados de Angola para esta instituição, e olhar para outras fontes de informação além das estações meteorológicas. Estamos a fazer estudos do mídia, a recordar a informação ao longo dos 10, 12 anos que o SEDOC tem informação, e mapear, aproveitando os sistemas de GIS, as informações que podemos mobilizar. Seguinte. Um dos resultados do estudo é a novo mapa do chuva do Angola, projeções do médias anuais de chuvas. Estes novos mapas que estamos, novo mapa que produzimos, não é muito diferente do que o análise feito no tempo colonial, porque temos pouco novos dados, mas estamos, na nossa projeção, utilizar também a informação mais recente. Seguinte. Mas isto é uma nova análise que estamos a fazer sobre a variabilidade nas chuvas. Normalmente, as projeções que são feitas são sobre o médio anual, mas estamos aqui olhar para a variabilidade, e nós podemos ver que quando mudamos para o sul do país a variabilidade é muito mais alta do que o norte do país. Isto é um novo tipo de análise que podemos fazer com a base de dados que produzimos, e as informações que conseguimos descobrir fomos para os arquivos em Londres, os arquivos em, em Luanda, Lisboa, etc. E também sets dos dados em, foram compilados para produzir estes mapas. Já mencionei que este processo de variabilidade está provocado pelas correntes do Benguela e do Golfo de Guiné. Não vou falar mais sobre isto. Pode avançar. Mas o resultado da atividade destas correntes, podemos ver que a precipitação em Luanda está influenciada diretamente pelo fluxo destas correntes ao longo do ano. E a tendência é para as chuvas que vêm mais no último período, no período no fim do estação de chuvas em Luanda. E também as chuvas fortes vêm neste período. Isto é a tendência. Seguinte. Mas também podemos ver, isto é também Luanda, as chuvas fortes e varia ao longo dos anos. E não há um clima regular. Um ano para o outro, a variabilidade é extrema, hein? E tem a tendência de aumentar nos últimos anos também. Seguinte. Claro, o resultado desta variabilidade de chuvas são inundações e erosão. Também a tendência nas chuvas para, por causa do tipo do solos que temos em Luanda, este solo do Musek, os finos, os argilas no solo, têm a tendência de ser durante as chuvas, hein, de formar uma camada no superfície dos solos que está a criar as águas não infiltraram tão bem por causa do camada dos finos em que são sacados destes solos. So, isto é uma contribuição também para as inundações no área, no litoral, e principalmente Luanda. Seguinte. Inundações, como são fatores diretamente ligados com a variabilidade. Se for recordar os mapas anteriores, hein? O norte do país tem chuva muito mais alta do que o sul. Cabinda tem bastante mais chuva do que Luanda, e Luanda tem mais do que Benguela e Namib. Mas as incidências de chuvas fortes e inundações são mais naquelas zonas do sul do país. Por exemplo, os efeitos das inundações são mais ou menos três vezes mais séria em Luanda do que em Cabinda, mesmo no, quando Cabinda tem mais chuva. So, isto é uma indicação que a variabilidade, de facto, é mais importante do que o nível ou a quantidade de água, ou a quantidade de chuva. Quando chuvas vêm numa situação mais estável, não tem o mesmo efeito do que quando chuvas vêm intensivo, mesmo se a quantidade de chuva é menor. So, temos realmente este fenómeno, as duas coisas que estão uma a influenciar a outra, mas a variabilidade é o fator mais crítico. As inundações, claro, afetaram as zonas do costeira. Estamos a fazer uns estudos de caso sobre a situação, por exemplo, em Cacoaco, relacionado com as chuvas. Há uma tendência para a saturação dos solos e a infiltração de água salgada do mar nestas zonas, onde não é mais possível de obter água para beber por causa da infiltração. Também com o aumento do nível do mar, a situação crónica das inundações nestas zonas costeiras. A precipitação tem, claro, efeito sobre os assentamentos humanos, as inundações, doenças que já mencionei, e sempre riscos das inundações nas zonas onde as populações, posso dizer, mais pobres, ou os que precisam adquirir terras para a sua construção, nas zonas que têm um alto risco das inundações. Temos esta história em Luanda e outras províncias também, do aumento das doenças com diarreias, até cólera e outras diarreias têm um nível de epidemia em Luanda. Eu acho que é um ano para o outro, é um fator constante. Tivemos a crise de cólera em 2006 e logo inundações muito graves em 2007. Mas também em cidades como Benguela e Namib, estas inundações têm são problemas também graves. E estas inundações são provocadas pelas chuvas, mas também, como diz, ocupações humanas nas zonas que são vulneráveis para os bacias dos rios, as zonas do litoral, por exemplo, as zonas de mangrove em Benguela são muito mais ocupadas hoje em dia, e estas zonas pessoas têm a tendência de cortar a vegetação natural que está provocar um ciclo das inundações ao longo dos anos. Seguinte. Vou passar para a próxima. Isto é são uma série de fotografias que foram tomadas depois de chuvas há uns anos atrás. zonas de inundações foram mapeadas e logo analisadas no terreno e produzimos mapas do risco ambiental. Pode passar para o seguinte. Destas zonas sem. E estamos neste momento a fazer o mesmo nível de estudo. Estas fotografias são de Luanda, mas estamos a fazer o mesmo tipo de análise para Cabinda e Benguela Libito. Pode passar. Claro, aproveitando os instrumentos do GIS e mapeamento no terreno, aproveitando inquéritos e observação. Seguinte. Este tipo de mapa do risco ambiental foi produzido para Luanda há uns anos atrás e estamos a produzir o mesmo tipo de informação para as outras cidades costeiras para identificar os diferentes tipos de danos em erosão, doenças ambientais, aquelas que mencionei que são numa nível crónica em Angola, malária, cólera, diarreias e outras doenças ambientais são mapeados e podemos produzir diferentes tipos dos mapas em GIS, aproveitando esta informação. Seguinte. Como mencionei, populações mais vulneráveis estão a procurar comprar terras para suas habitações nas zonas onde o valor das terras é menos. Estas zonas têm a tendência de ser localizadas nas zonas de alto risco ambiental. E este tipo de análise estamos a fazer junto com a informação que recolhemos ao longo dos anos sobre os valores das terras, etc. Seguinte. O que neste momento no programa podemos recomendar? Qual é o projeto? Não terminou, estamos ainda a recolher informação e analisar os dados do Benguela e das outras províncias, mas como estas informações podem ser aproveitadas? No início, o uso do GIS para mapear áreas de risco é uma grande ferramenta para os urbanistas, para os que fazem os técnicos que fazem o planeamento dos municípios e das cidades, e esta informação é muito importante. Também para planificar alertas prévias e para preparar para futuros desastres que sempre vem com o aumento da variabilidade climática, podemos antecipar que as inundações, as chuvas fortes vão continuar e até aumentar nos anos no futuro. Esperamos com a adaptação dos nossos assentamentos, podemos evitar inundações tão fortes do que os anos anteriores, porque com uma melhor canalização das águas e escoamento das águas pluviais, claro, é possível controlar estas inundações com a plantação dos árvores ao longo dos rios e nas zonas de drenagem. É possível de controlar estes riscos dos inundações, mas Esta informação é muito útil no processo de planeamento e planificar realmente programas mitigar os efeitos das chuvas. E podemos trabalhar com as próprias comunidades. Se as comunidades são envolvidas nestas pesquisas e se os resultados são partilhados com comunidades, é mais possível convencer as comunidades de participar nestes programas do plantação dos árvores e do manter as valas de drenagem abertas e não depositar lixo nestas zonas. Só há uma grande mobilização social que pode ser feita para evitar realmente uns dos desastres naturais que estão esperados, mas podem ser mitigados, controlados. E também com informação mapeada, podemos evitar assentamentos humanos, a construção das habitações nestas zonas de alto risco. Então, há uma série de lições e recomendações que podemos fazer, mesmo sem terminar o estudo. Mas eu acho que nos três municípios onde estamos a trabalhar, ou três cidades, zonas urbanas, já temos informação que pode ser partilhada com os que tomaram decisões sobre o planeamento. Por exemplo, o equipe que está a preparar o plano diretor de Luanda vai encontrar conosco na próxima quarta-feira e quer sentar conosco para discutir algumas destes problemas. Então, vamos partilhar esta informação sobre os riscos ambientais que pode ajudar no processo de planeamento urbano. So, vou parar aqui. Eu acho que parece que pode avançar. Eu acho que parece. Não há mais slides. E podemos abrir a debate para a discussão. Da pesquisa sobre alterações climáticas. Acho que deve haver algumas perguntas. Eu tenho uma, acho que vou começar. É muito simples. Na verdade, essa pesquisa é bastante abrangente, mais do que ambiental. Tem relações também ligadas ao setor da habitação e também ao setor da saúde. Então, a minha pergunta é, está prevista a conclusão dessa pesquisa para 2015, se vamos publicar alguma coisa da espécie, como publicamos no JECA, e partilhar não só com os pesquisadores e académicos, mas principalmente com esses setores que são chaves, essa é a minha grande... Uma boa ideia, acho que vamos planificar isto, acho que devemos, eu pessoalmente não pensei bem sobre isto, mas eu acho que... É realmente importante. Eu acredito que nós somos, como o Salas disse, pioneiros, não? O sistema de informação geográfica que estamos a usar para essa pesquisa e para as outras que temos desenvolvido nos últimos tempos, mas em relação a essa temática, além do próprio Ministério do Ambiente, acho que há poucas, e talvez o PNUD, há outras poucas entidades que estão interessadas a trabalhar sobre essa temática. Então seria uma oportunidade a nível do mercado também para nós. Sim, sim. Gostaria de saber também se dentro dessa vossa pesquisa, se englobam também aspectos relacionados à seca e assim como também a desflorestação, visto que, por exemplo, as zonas que estão sendo afetadas pelo aumento do nível de precipitação, mas as zonas que são muito secas, como por exemplo, tivemos secas nos anos passados, no Cunene e algumas zonas. E a também variabilidade das primeiras, hein? Porque, o Alexandre tem razão, que ainda mais para trás. É isto. esta zona do sul do país, quando falamos sobre a variabilidade, é realmente uma indicação de seca e inundação. É seca e, inundações. E isto está acontecendo no sul do país, hein? Tens uns anos do quando não chove e tem outros anos do inundação, hein? São os mesmos áreas. So, em termos do assentamento humano, estou a falar em termos de cidades principalmente, as inundações têm um efeito pior do que a seca, mas a seca é importante porque e também o abastecimento da água está diretamente ligado com, e estes assentamentos dependem sobre o consumo de água. Engenheiro Constantino, a semana passada, falou em termos do alta crise do água, do abastecimento de água para a cidade de Luanda ao longo dos últimos anos, por causa da baixa precipitação nesta zona. E não é só o efeito sobre as chuvas no próprio litoral, porque os rios que abasteceram a cidade têm uma grande bacia que está influenciada pela mudança climática também. So, em termos do florestação, claro, isto tem um impacto muito importante sobre os rios que abasteceram as cidades, e também sobre este facto de retenção das águas no momento que está acontecendo com a plantação ao longo dos rios, sem os raízes engarraram a água e travaram o fluxo grande de água depois da chuva. So, claro, estes fatores são muito importantes. Mas este estudo não está diretamente a olhar para aspecto da agricultura. Estamos a olhar a outros projetos em curso suportado pelo Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, que está focado realmente sobre a agricultura. Não, era só em relação ao que estava dizendo Alexandre também, em relação a esses fatores, as consequências da deforestação, está também, eu não conheço as cifras, mas a própria atividade de desforestação, abate de árvores, é também fonte de emissões de CO2. Se olhamos para as estatísticas de cada, não, da atividade humana, desforestação, bom, é uma atividade humana também, mas pronto, se vemos as diferentes contribuições de emissões, a desforestação é importante, porque eu não sei explicar bem, teria que saber mais a técnica, mas quando se removem incluso as árvores, aquilo emite sim, muito, claro. Sim. Yeah, I guess, yeah. Que incluso há um programa a nível global que está impulsionado também pelas Nações Unidas em partes, que é o RED, que basicamente pretende financiar a estados para que conservem as suas florestas, e tem a ver tudo com reduzir emissões. Claro, é um programa que... Só é, mas uma coisa que eu acho que também devemos recordar é que a grande efeito sobre o aquecimento global foi provocado pelos países do norte e os países industrializados, não é o culpa dos do maior parte dos países em África, etc. Mas os efeitos são mais dramáticos nos países que não provocaram realmente esta crise no nível mundial. E é por causa disso, a adaptação é necessária, mas também evitar realmente complicações provocadas pelos assentamentos humanos também, a maneira que os assentamentos são planificados são também importantes. Porque eu queria aproveitar esse momento para olhar um pouco para algumas questões, como a questão que acabou de falar sobre as pessoas tendem em procurar comprar casas em zonas em que o valor da terra é mais barato. E isto tem a ver muito também com a influência do próprio meio ambiente, ou do estado da zona. Mas o que é engraçado para mim, quando olho para Samba, nós verificamos sempre muitas inundações, mas mesmo assim o valor da terra sempre é alto. Então gostaria, em função da experiência dos estudos passados, e algumas, fazer algumas considerações sobre isso. Tem razão. A Samba é uma zona do impacto grave, hein? É uma sombra, sabe? É uma área do impacto grave das inundações, mas, claro, os valores daquelas terras também são altos, hein? Mas, concordar consigo. Uma das técnicas de adaptação, de adaptação que tenho visto, é criar barreiras, construir muros de entrada da casa um pouco mais alto, para que no momento em que caem as chuvas, as águas não penetrarem. Mas travar um pouco a rapidez da escoamento. Mas há essa tendência que, bom, acho que os físicos podiam explicar melhor, essa infiltração da água, mesmo com essa barreira que se criou. Ainda nota-se um lençol muito frágil de água. Exato. E a técnica aí é ter que adquirir, as pessoas já começaram a fazer negócios, como é que poderia chamar esses eventuais negócios? Espontâneos. Que eles têm motobombas, e nessa fase do tempo prático da casa, acabam por ter um contrato para extrair aquela água. Tu não vai noutro sítio, a não ser na rua, tá bem? Então. Parece que são aproveitadores, porque a água acaba por infiltrar de novo nas casas. Eu acho que nem todo o pessoal que está na Samba reside na Samba pelo facto de não ter terreno em outras áreas, não. É que, se notarmos, a Samba é um sítio que comercialmente é muito estratégico. Porque, se notarmos, em quase toda a área costeira de Luanda, é um sítio onde a questão da pesca é mais influente a nível de Luanda. A maior parte da quantidade das pescas ocorre mais na Samba em relação a outra qualquer zona costeira. Se conversares um pouco com os pescadores, eles por dia conseguem produzir acima de 30 mil guanza. Sobretudo aqueles que têm mais de 3 ou 3 chatas, e resto, fazem 3 viagens, pescam durante a noite. Então muitas das pessoas se deslocam lá, preferem estar lá, porque lá é onde se decorre a sua vida, onde se faz a sua vida diária. É que as pessoas não querem sair daí porque, pronto, não é que não tenham terreno, tenham, mas só que é uma zona estrategicamente muito rentável. É como o rock. Então, para que eles saiam daquela zona de risco, é necessário que haja uma negociação entre a população de lá e esse plano diretivo urbano de Luanda, afinal não vai funcionar. Como tantas outras zonas de risco, o envolvimento da comunidade ou do grupo-alvo é fundamental. Não é porque estejam aí, não tenham outros lugares. Eu conheço pessoas que têm aí mais de 3 casas, mas vivem em outros lugares. Mas o problema aí é a pesca, não tem outra coisa. É a pesca, é muito rentável. Concordo em parte com a explanação do Rui, mas eu também tenho estado a verificar, e tenho muitos amigos pescadores que em alguns momentos me levaram de passeio para ver como é que se pesca à noite, quais são dos desafios que ele tem tido. Mas tenho que dizer também ao Rui que, para hoje, a atividade não é assim tão rentável como a outra hora. há um grande déficit, porque agora há uma mão que parecia ser mais invisível do governo, que parece agora estar mais acima das coisas. Há um certo controle hoje, que é diferente dos anos anteriores. E o valor que se faz por dia divide-se por dia. Esse é o grau dependente? Não, esse é o denominador comum. Os pescadores ganham diário. Ok, isso é um debate. A próxima semana vai estar aqui o setor informal. Eu estava a querer falar da questão também do valor sentimental que as pessoas têm do próprio bairro. E olhando para as políticas públicas, do modo como se faz esses encaminhamentos de pessoas de um lado para o outro, por não ser também qualitativo, de certa forma valorativo para a pessoa humana e em termos de condições, quizá essa seja também uma das razões fundamental que, para além da pesca e a ideia do comércio, é fundamental para se ficarem aí. Criaram adaptações. Uma forma de resistência. Eu queria só também acrescer. Quando a senhora falava, quando apresentou os dados sobre Luanda e Ashu-Benguela, onde a erosão e a inundação é de 6% em Luanda e em Benguela, ou acho que Benguela 20%. E o senhor sobre Luanda e Cabinda? Luanda e Cabinda. Luanda 20%, sim, desculpa, e Cabinda 6%. E o senhor disse que o motivo disso é muito mais a variabilidade. Talvez eu não entenda muito o que é isso, variabilidade, mas eu acho que em Luanda também tem muito a ver com a densidade populacional e sobretudo com o assentamento humano, porque nós aqui temos muitas valas de drenagens e que não funcionam corretamente, porque as pessoas constroem as casas logo na via na zona de desaguamento das águas. Então essas águas acabam por estar retidas e quando chove, como é óbvio, a água não consegue ser infiltrada e acaba por estar concentrada naquelas lagoas de São Pedro, no Caputo e outros lugares. Eu acho que tem muito a ver. E já nas províncias, né, como em Cabinda, por exemplo, eles têm florestas e têm muito mais árvores, devia dizer, que Luanda. Então acho que o sol também talvez seja mais permeável que em Luanda, talvez seja um dos motivos, e não simplesmente a variabilidade da chuva. Sim. Uma contribuição. Não tem uma questão, não sei se fosse. Sim, capitão. Não. Pois a minha questão reside no seguinte: quando o senhor dizia que, mesmo o projeto não terminando, ainda há algumas recomendações. E uma das recomendações que citou é as valas de drenagem abertas. E temos que mobilizar a população no sentido de não depositar o lixo nessas mesmas valas. Mas eu acho que não é uma boa recomendação termos as valas abertas, porque podemos mobilizar a população no sentido de não depositar o lixo, mas essas valas têm acarreta consigo outras, vai acarretar consigo outras consequências. No caso, a produção de mosquitos, mesmo não deitando lixo, algumas águas dessas valas não correm. Então isso vai produzir chagas. Exatamente. E teremos na mesma o paludismo. Não sei como é que é essa recomendação. A razão que as valas não correm é porque são bloqueadas com lixo e muitas vezes, né, porque uma vala bem projetado, bem construído, hein? Tem um declive que vai escoar a água, hein? A água numa vala bem construído, hein? Não para, hein? Yeah. Acho que ainda não temos empresas sofisticadas nesse âmbito. Vamos abrir a tua. Acho que ainda não temos. UWC. Sim, achei interessante o facto de que estávamos a mencionar algumas. Sim, estávamos a mencionar algumas das eventuais causas das alterações climáticas, que a construção em lugares indivíduos e tudo mais. Mas outra coisa que eu noto também é o facto, por exemplo, e quando se falou essencialmente da ausência de dados, né? Uma das coisas, o nosso país depende, pela última informação que eu sei, mais de 80% das indústrias extrativas, tipo a indústria de diamante e petróleo também. E mesmo no período da antes da independência e pós-independência, essas indústrias, pelo menos a maior parte delas, continuam funcionando. Com guerra ou sem guerra, continuam funcionando. Então, a minha pergunta é, há alguma possibilidade de... Porque eu sei que nessas indústrias, geralmente, tem alguém, né, versado em termos ambientais. Então, mesmo para recolha de dados e coleção, há alguma possibilidade de, por exemplo, fazer contato com essas empresas, tanto diamantíferas ou mesmo petrolíferas, para ter alguns dados sobre alterações climáticas no seu ar, ou alguns dados ambientais e mesmo, talvez, legislações no que diz respeito à preservação do ambiente? Acho que isso será uma boa fonte. Estas empresas são bastante interessadas em suportar esta pesquisa. Eu acho que há uma oportunidade realmente de mobilizar, parece que, ajuda destas empresas para aprofundar a pesquisa. Eu acho que elas não têm dados que, de facto, precisamos diretamente, mas como discutimos a semana passada com o Dr. Constantino, é que uma dos grandes efeitos para mitigar a contribuição da Angola no aquecimento global foi a construção da fábrica do gás em Soyo, hein? Porque Angola, aquelas campos do petróleo produziram muitos gases por causa do queima do gás em vez da reciclagem do gás. E isto é uma grande contribuição. Uma outra coisa, quando fomos para Cabinda para o estudo do ano passado, foi bastante interessante que houve empresas do petróleo, né, no província, estava interessado de ver que o culpa do mudança climática naquela zona não foi 100% dela, foi realmente um fenómeno global, e alguns efeitos negativos do ambiente naquela zona não foi diretamente ligado com a extração do petróleo no zona. Isto é um processo ambiental que está a correr um pouquinho independentemente da extração dos recursos do natural. Mas eu acho que pode ser uma boa ideia para nós de apresentar os resultados e mobilizar as empresas para suportar este tipo de trabalho. Eu tenho, não sei se é mais uma preocupação, eu levo comigo já em algumas questões. Primeira questão é sobre os estudos que têm sido feitos, né? Eu não sei, mas os estudos que geralmente têm sido feitos, tanto pelo Ministério, pelas associações, etc., organizações, eu sempre me pergunto o porquê que elas não passam, sim, por um processo de discussão a nível de um ramo acadêmico, um envolvimento das comunidades e tudo isso, depois é que se nasce um documento final. Porque o que eu muitas vezes noto são notas que são lançadas, como por exemplo o Ministério do Urbanismo e Construção, daqui a X dia tem um plano com a área de X E quando os indivíduos, às vezes, fazem a pesquisa da população que está no terreno, nem tem conhecimento. Não é? Há um caso aí em Viana, numa área que chamam 500, onde o governo colocou um plano de esgoto, de drenagem, que dá para um lugar e aquilo está a criar risco a mais de 200 ou 500 casas. Quer dizer, eu agora me pergunto se eles desenham os planos a nível nos escritórios ou procuram criar planos com uma participação da própria comunidade. Isso é uma questão que realmente tenho estado a querer colocar. E outra, a nível, sobretudo, essa pesquisa sobre as alterações climáticas, eu ouço muito a nível das universidades, mas uma das coisas que eu tanto me pergunto é que eles aparecem, mas sem dados assim absolutos, são mais assim relativos, a maior percentagem. Eu, às vezes, quero saber quantos porcentos de zonas de riscos tem a zona de Luanda. Não há, mas eu vi mais de 3 estudos. Vi um no Oxarriba, vi um no SIS e vi outro no Belas. Bem, de dados não há. Eu até fiquei contente, a verdade, dos dados aí. Não há, é mais porque a maior percentagem, o maior nível, então já um documento como este, né? Eu acho que seria uma grande relevância nós estarmos a discutir em universidades, porque já há muitas pessoas interessadas neste tema e conheço muita gente que está a trabalhar teses finais sobre a questão das alterações climáticas. Seria fundamental. Well, as universidades Sim. receberam os convites para este debate de sexta-feira. Oh. Há poucos casos. Ah, só que um dos meus casos mesmo é a questão da legislação. Em vez de, por exemplo, podemos fazer numa das universidades. Podemos Bom, fizemos esta apresentação há 2 semanas Sim, atrás no Ministério do Ambiente. Na Trienal também foi essa, fizemos na Faculdade de Ciências Sociais. Yeah, e fizemos uma apresentação no Centro de Pesquisa no Lombo, no mês de junho. Então, estamos a partilhar as informações e está no nosso website, qualquer pessoa pode ir consultar, e nós não estamos a esconder os nossos resultados. Hein? Mas a sua primeira ponto, acho que foi bastante importante, porque a lei do ordenamento territorial, que foi publicada, acho que em 2004, tem uma previsão no início da lei que processos de planeamento tem de ser consultativa e participativa. Hein? No preâmbulo do lei, assinado pelo senhor presidente, tem esta visão do planeamento. Mas o senhor tem razão, e não está respeitado, não está. Há muito pouco consulta. Quando fomos para falar com o arquiteto Bento Zoito a semana passada, oferecemos ainda facilitar, através dos fóruns municipais que o DW está a suportar ao longo de 10, 12 anos, hein, a possibilidade de mobilizar consultas públicas sobre os efeitos destas intervenções, hein, neste caso foi Kazenga, Sambizanga, Rangel, etc. É a nossa luta, né, para tentar convencer os urbanistas que têm de consultar, né, têm de ser consultas públicas. Mas você sabe que não é a tradição, não é a maneira que as informações são guardadas, e tem medo de partilhar. Todo mundo está a esperar para orientações superiores em vez de orientações das comunidades. Hein? É exatamente o contrário. Hein? Sim. Ok, se não houver mais alguma questão, pode perguntar alguma coisa. Ok, então, senhora, a pesquisa continua, então? Sim, estamos. Temos mais ou menos 18 meses ainda do estudo. Está bem. Ok, vamos apresentar mais vezes, hein? Ok, obrigada. Então,